mansidão, passou pela vida e foi cair na solidão. Mas um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Mas um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Santo pra esculpir.